pobre favelado sem motivo pra rir o dia inteiro injuriado junto com os mano lado a lado. Pode crer, o racismo pra polícia que vai se fuder. Eu queria poder dar um rolê com os irmão, andar sem ficar bem ligeiro e cabreirão. Mas não é isso que acontece lá na favela do Mangue Seco. Se você der brecha lá, sai furado no caixão preto. Preto sofre preconceito aqui, daquele jeito. Polícia enquadrou, nos humilhou, falta o respeito. Ele é essa que só bate no peito, que nem trabalha direito. Atrasalado do gueto, vive botando defeito em tudo aquilo que nós fizemos. Com capricho e muito talento, empurra a droga pra favela pra gente se matar com ela. Querem ver nossos irmãos fumando crack na viela, em fileira, na bocada, na paranoia, na miséria. Ponto pra fita, tá perto. Querem ver periferia se destruindo no zero, irmão indo pra cadeia, ou então pro cemitério. O fato é sério, irmão, o fato é sério. Nossas palavras é essa, estamos falando sério. Não desvie o seu caminho pra não ir pro necrotério. O sistema é assim, não quer te ver bem, quer te ver abandonado numa cela sem ninguém. Nossas palavras é essa, estamos falando sério. Não desvie o seu caminho pra não ir pro necrotério. O sistema é assim, não quer te ver bem, quer te ver abandonado numa cela sem ninguém. Pode crer, MCB mandando a letra na moral, alertando a favela, ideia quente e racional. Nosso som é o dia a dia que acontece na periferia. São palavras transformadas em poesia. Cê finge não ver choro de sangue das famílias, as crianças morrendo desnutridas sem comida. Aqui a vida é dura, sobrevivência é nosso forte. Quebrada bem com fiela, não arrisque sua sorte. Não seja mais um finado que bate de frente com a morte. Com o nome na vida policial, arruma o calibre no cofre. Pai de família sem emprego, mas com espírito forte. Além de estar sem dinheiro, ainda é humilhado pelos homens. Que tá faltando é mais emprego e mais respeito pro pobre. Acaba com a discriminação que sofre quem é negro, de poder ter a própria voz e ser olhado com respeito. É desse jeito. Nossas palavras é essa, estamos falando sério. Não desvie o seu caminho pra não ir pro necrotério. O sistema é assim, não quer te ver bem, quer te ver abandonado numa cela sem ninguém. Nossas palavras é essa, estamos falando sério. Não desvie o seu caminho pra não ir pro necrotério. O sistema é assim, não quer te ver bem, quer te ver abandonado numa cela sem ninguém. Puta que pariu, irmãozinho, olha lá. Comecei a cantar rap e já vão me censurar. Mandaram eu parar, eu fingi que não escutei. Deita aí, neguinho, de quem é isso? Eu não sei, perguntaram pra mim. Você mora em que bairro? Moro no Rocinho, tô de passagem pro outro lado. Pra onde você vai? Aí, não te interessa. Tomei um soco no peito e mandou sair depressa. Vocês pensam que são quem? Pra querer me humilhar, tinha que dar exemplo e não incentivar. Na minha veia corre o sangue que escorreu lá no Calvário, que Jesus doou pra terra pra pagar os seus pecados. Eu queria que existisse mais respeito necessário pra poder dar um pião. Sem querer andar trepado, o governo arrombado nos empurra para o tráfico ligeiro, para tudo com o cano engatilhado. Nossas palavras é essa, estamos falando sério. Não desvie seu caminho pra não ir pro necrotério. O sistema é assim, não quer te ver bem, quer te ver abandonado numa cela sem ninguém. Nossas palavras é essa, estamos falando sério. Não desvie seu caminho pra não ir pro necrotério. O sistema é assim, não quer te ver bem, quer te ver abandonado numa cela sem ninguém. Nossas palavras é essa, estamos falando sério. Não desvie seu caminho pra não ir pro necrotério. O sistema é assim, não quer te ver bem, quer te ver abandonado numa cela sem ninguém. Nossas palavras é essa, estamos falando sério. Não desvie seu caminho pra não ir pro necrotério. O sistema é assim, não quer te ver bem, quer te ver abandonado.